30-32, porque em Curitiba é sempre mais gostoso. The proposition has come to the block. This hypodermic people cooking, but at the limit. They take a way out of this, it takes a way out of limit. Are we just infants for the rent, for the training? Olá, bucas e bucos, como vocês estão? Eu sou o Pedro Falcão, estamos iniciando mais um Navio Pirata, dessa vez diretamente de Curitiba, a capital do prazer frio e gelado. E eu tenho ao meu lado Daniel W. Ponto, com sua barba e elegância. Eu mesmo, todo elegante e barbudo, como sempre, né? Sabe como sempre. É que é? Uma boa noite a todos, ele acabou de falar meu nome e... É isso aí, vamos começar mais um navio. Temos também o clássico, único ilustrador extraordinário. O Ranger Verde. O Ranger Verde da Max Rebo, a Unimax. E aí, Bucas, eu tô aqui todo vestido de verde, com um escudo dourado no peito. E tocando uma flauta à espada. E tocando uma flauta, chamando dragões, representando. Isso aí, cara. Muito bem, e temos hoje um convidado especialíssimo, que era alguém que eu acho que a gente já queria há muito tempo também de trazer, né, pro navio e tudo, e tivemos essa oportunidade agora que estamos neste grande e maravilhoso evento de quadrinhos, senhor Ricardo Tokumoto Hiyoshi Tiras. Fala aí, bucaneiros, pra mim é uma honra, porque acompanha aí o pessoal da Max Rebo faz um bom tempo e, pô, tô super feliz de estar participando, eu tô emocionado aqui. Ah, pô, obrigado. Esse navio. Esse maravilhoso navio. É um belo navio, né? Sim, um belo sim. Navio. Muito bem. Então, estamos aqui, justamente como falamos, pela GibiCon, que está rolando entre os dias 4 e 7. Quem acompanha os nossos canais já deve estar... Sabendo, tipo... que a gente está morrendo de frio e vendendo quadrinhos. Exato, exatamente. Estamos vendendo um monte de coisas, estamos vendendo quadrinhos, estamos vendendo pôsteres. Nós temos uma nova conta no Instagram. Sim, Estragão. Na verdade, no Estragão. Estragão. Max Rebo HQ. Lá a gente está botando... um monte de promoção, um monte de coisa... Promoção não, um monte de foto... Um monte de foto, né? Promoções promoção acho que não, não, tá, mas em breve eu quero ver se eu faço uma promoção relâmpago. Curtir, assim. Exato. Mas estamos mostrando lá tudo que tá rolando, então quem quiser acompanhar a gente, colhe lá no Instagram. No Estragão e acompanhe. Max Rebo HQ, tudo junto. O Twitter também está sempre atualizando com coisas novas que estão acontecendo. E... Exatamente. E Facebook também. Enfim, todas as vias internéticas. Exatos, de fato, né? E nós estamos justamente nessa GibiCon e, pô, como normalmente nesse momento a gente fala dos showrooms da vida, né? Ah. E, tipo, de fato estão rolando vários showrooms, né? Sim. Lá fora. Sim, sim, naquele lado de lá da vida, mas, sinceramente, foda-se o showroom. Eu acho que o único showroomão que vale a pena mencionar é o frio. Cara, isso tá foda. Tem um frio aqui, cabuloso. E a gente foi muito burro, quer dizer, eu fui muito... Eu não, eu mandei mó bem, velho. O Daniel, ele tá acostumado, sabe? Nômades, sobreviveu uma era do gelo inteiro, sabe? Sabe como é que é, cara? Então, eu e o Raoni não, né, cara? Nós somos homo sapiens sapiens... Otários. E a gente esqueceu de trazer bons casacos, trazemos apenas merdinhas de casacos. Trouxemos apenas... Roupas não classifica como roupa nesse caso. Foi horrível. Foi um dia todo doloroso. Sabe? Frio de verdade, assim. Eu me senti um otário. Um índio num país nórdico, sabe? Foi horrível. E você, Riot, você veio preparado? Não, eu perguntei no Twitter ontem, né? Antes de vir pra cá. E aí, galera de Curitiba, como tá o clima aí? O pessoal, tá fresquinho. Bota uma blusa na mala. E eu fiz isso, né? Coloquei uma blusa, um moletom na mala. E vim aqui, desembarquei hoje de manhã. Meu Deus, aqui tava o pior inverno de BH. Nossa. Tava rolando aqui, eu falei, nossa, será que o pessoal acha isso fresquinho mesmo? Mas assim, daí me explicaram também que deu uma mudança de clima de ontem pra hoje e que Curitiba tem essa mudança toda. Essa. Mas de qualquer maneira, eu tô no barco de vocês que vieram totalmente despreparados. Cara, a grande real é que você não confia num curitibano pra te dizer se tá frio ou não, tá ligado? Não, exatamente, tipo, cara. Você vai como uma pessoa que não mora aqui, tá ligado? Sim, cara. Essas pessoas que convivem com frio são tipo... um outro nível, parada. É outra pegada, cara. Que nem o Oyster, meu amigo norueguês. Sim, lá. Cara. Que, cara, podia estar menos 20 lá fora. Agora ele tá de berma e regata, tá ligado? É, sério, tipo, de boa, assim, de verdade, assim. Ele tá sussa. Eu lembro uma vez ele olhou e falou, caralho, da hora, tá acima de 0 graus, vamos lá jogar um futebol lá fora. Caralho. Cara. Tipo, você tá assim, louco, velho? Era, essa era a empolgação dele, tipo, beleza, acima de zero graus. Não, apesar de que por um segundo você quase topou um Futebas hoje, né, cara? Não, veja bem. Isso ia ser lá. Vai rolar, vai rolar. O futebol, é verdade, o futebol dos quadrinistas. A que bola. E vai ser, eu acho que no sábado, acho que no domingo, você vai participar, Riot? Não, não, ele não vai. O Falcão vai estar representando o Max Ribo ali, com toda a sua expertise. Na zaga ali. Olha, é o atacante, o... É o Neymar do Max Ribo. É, cara, incluindo com a fratura da vértebra. É, cara, eu já estudei com você no colégio, eu sei como são suas habilidades futebolísticas, tá ligado? É triste, inclusive. É horrível, cara. Mas, não, eu vou tentar dar o meu melhor, né, cara? Isso que é importa. Isso que importa, cara. Isso que importa. Mas, é, muito bem, então, eu acho que a gente deveria falar, acho que um pouco da Gibicon, né, do que tá rolando. Hoje foi um dia menos, porque é quinta-feira, né, então não tem muito... É, não tem muita movimento, né? E é quinta-feira, tá ligado? Exato, e tava chovendo, realmente tava um clima meio de merda, então a galera ficou tímida, digamos assim, mas mesmo assim foi melhor do que a gente tava esperando, né, Riot? Você também tava falando sobre isso, que também melhor foi bom lá? Não, assim, acho que todo evento sempre tem essa questão, né, começa, por exemplo, na quarta ou na quinta, que é um dia de semana, o pessoal ainda tá... No trabalho, na rotina do trabalho, estudo, é difícil sair e partir pro evento, né? E ainda mais com o clima e tal. Então é bem comum a gente esperar uma coisa mais tranquila. Pode e até ter. Que foi um movimento bom, assim, pelo que a gente espera. Né? Lógico que a gente espera que seja bem mais no fim de semana. A gente e espera, tal, tipo, né? Oh, meu Deus, esgotaram as nossas quadrinhas. Mas né? Assim, foi até que um dia bom de evento, já deu pra curtir bem assim, o evento, sim, né? Sim, sim. Deu pra... Uma coisa que a gente achou legal é que já muita gente lá do Convés, da Max Rebo, tinha falado que ia passar no fim de semana, né? Ou no máximo sexta e tal. E hoje já apareceu já umas quatro pessoas ali, tipo, opa, tudo bom? Pois é, cara. Oh, eu curto muito o Max Rebo e tal. Eu achei engraçado que eles colaram falando assim, ah, eu sou um bucaneiro, ou eu sou do navio, tá ligado? Falei, caralho! Existe essa identificação é louco, agora, tipo, a galera automaticamente já fala, tipo... Já assume o papel de pirata, tá ligado? Isso é muito louco, cara. Certo mesmo, é isso mesmo, galera. Façam isso, cara. É, faça isso. Chega em nós falando uns Chega falando e, tipo, não se acanha. A gente ficou sabendo que pessoas se acanharam e ficaram com... A Isabela, né? É, então, ficou um pouco receosa de falar, ela viu a gente, ela falou assim, ó, galera, eu vi vocês, mas eu não tive coragem de falar com vocês. Tipo, cara, e assim, eu imagino que deve ter pessoas meio estranhas, às vezes que são meio, Fala na cara! Vai, fala mesmo! Não, mas eu digo, tem pessoas que são meio estranhas, assim, de você chegar, tá? Mas, meu, eu juro pra você, o tempo todo a gente tá assim, ó, e aí, falando umas bostas, tá ligado? A maior parte do dia hoje a gente ficou falando merda. Cara. É, cara, hoje do nosso lado tem, eu acho que o Vitor Moura, se não me engano. Esse moleque vai ter um derrame até o final da Gibicon, cara. Então, tem um quadrinista do nosso lado que se chama Vitor Moura. E tem uma Aliás, que parece muito Hellboy. Tá? É, que ele tem um quadrinho específico que todo mundo que chega lá fala do Hellboy. Então, contaram, acho que 10 pessoas, cara. A gente já contou pelo menos 10 pessoas. De manhã, assim. De manhã. E aí a gente começou a aloprar ele, tipo, o dia inteiro disso, assim. Tipo, e falando várias bostas. Teve uma hora que o Raoni começou a cantar de overdose. Ele ri de tudo. Ele ri de tudo. Ele ri de qualquer coisa, de verdade. A gente nem cumprimentou, ele já tava rachando o bico das merdas que a gente tava falando. Você tá tendo uma conversa lá longe, ele tá tipo... Ah, que engraçado. Ele ouvia a gente falando de Hellboy do outro lado da mesa. Cara, assim, ele tava zoado. Ele é um dos meus tipos de pessoa favoritos, cara. Que ri de qualquer bosta, cara. É, muito bom. Eu me sinto muito engraçado perto desse tipo de gente, cara. Exatamente. Foda isso, cara. A gente não fala muitas coisas engraçadas. Não, cara. A gente só fala bosta, sabe? Exato. E é muito engraçado quando tem alguém que ri fácil, cara. Porque daí eu me sinto um puta de um comediante foda, tá ligado? Mas não, de fato. E enfim, e aí rolou isso, e aí rolou a galera colando lá. E já, eu acho que assim. E a fita é a seguinte, como eu tô concluindo, tipo, não se acanhem, nós somos pessoas imbecis, só colar e falar, e aí? A gente vai fazer festa, a gente vai tirar foto com você, né? Tipo, provavelmente vai te abraçar. A gente é tipo um chihuahua muito feliz de encontrar o dono, né? Alguma coisa assim. A gente fica feliz. A gente não sabe o que você espera que vai acontecer, mas não vai ser ruim, sabe? E ninguém vai falar, tipo, o que buca seu, eu te conheço. Que nojo essa pessoa que eu não conheço. Por favor, só no Facebook. Eu sou um rei, sai daqui, seu plebeu de merda. Não, isso não, não, são os piratas, não... cara, foda-se. Os piratas, cara, exato. Inclusive, foi engraçado que eu falei pro Vitor, justamente, o Vitor Moura. Ele falou, então vocês têm um podcast e tal, né? Falei, qual que é o nome do podcast? Eu falei, é Navio Pirata. Ele, bom nome. Sim, cara. Podcast. Sim, velho. É divertido, né, cara? Sim, cara, tipo, é justo, é justo. Não, eu tô te ouvindo vocês falarem e eu tô ficando meio triste de ficar longe, porque do nosso, na nossa mesa, do nosso lado, a mesa ficou vazia, o cara não foi. Eu vi isso daí. E assim, ficou meio triste, né, porque, pô, e sabendo que, tipo, lá da... Lá no lado da zoeira ali. Tá tão zoeira. Divertido assim, eu fiquei... Uma coisa que eu já percebi, o pessoal que tava ali na mesa frente, a Cíntia, coça... Coça boa. Coça boa. Bobô na coça. Bobô na coça, não sei qual era o nome dela. Ela é uma pessoa ou ela é um grupo? Não sei, cara, eu acho que é uma... Porque, tipo, foi da Cíntia, Bona, whatever, e daí, tipo, surgiu três caras, tá ligado? E uma boneca inflável. E eu... Apenas. Uma boneca inflável daquelas horríveis ainda, nossa, né? Nossa, tipo, cara. A boneca inflável kids, assim. Qual é que tem coragem de transar com aquilo, tá ligado? Mas ela faz, provavelmente, ela tá com a galera do Rio, que provavelmente o pessoal da Beleléu também. Isso é, o pessoal da Beleléu, exatamente. Então, quer dizer que chegou uma outra vertente da zoeira. Da zoeira ali, forte, também. Vocês se preparam. Isso que eu tô falando, o que é da hora é que, assim, tá ali a galera da zoeira, e também tem um espaço perto ali da gente, mas os caras aí da Beleléu, eles simplesmente pegaram a mesa e levaram pro outro lado onde eles queriam, foda-se. E de repente, brejas, tá ligado? Tinha umas brejas, tal. Era muito susto. Então, cara, se você estiver desanimado ali no seu canto, pega tua mesa, sua mesa leva ali, pra lá, mano. A gente fica fazendo uma zoeira forte. Foda-se, é fácil, não é como a galera fosse, tipo, censura. Não, a sua mesa não deveria estar aqui, tá ligado? Tipo, foda-se, cara. Tipo, é real. E, tipo, mano, galera do fundão, velho. Galera do fundão, a gente é galera do fundão, no fim das contas. Mas foi muito... Tá muito divertido já. Assim, eu falei pro Raoni, eu falei, cara, é uma vibe muito gostosa, porque você chega lá e só tem todo mundo fazendo quadrinhos diferentes, que você nem imaginava. Sim, que tinha, tipo, 300 negros ali, tipo, fazendo quadrinhos tão divertidos e tão bacanas e tão, tipo, diversos, sabe? Assim, tipo, tem desde o cara que gosta de fazer uma coisa mais bonitinha, um poema, eu faço, por exemplo, quando nem acho que Felipe, que tá do nosso lado ali, que ele faz, tipo, com a namorada dele, faz uns quadrinhos com poemas e tal. Que ele toca uma flauta, inclusive, esse cara. O Felipe, ele fica tocando uma flauta. Aí o Daniel fica lembrando do... O Daniel fica lembrando do Kennedy. E aí o Vitor fica falando, esse fauno... Do nada surgiu um fauno, tá? mas enfim, e... lado da zoeira, tá legal. E é divertido ver essa coisa da diversidade. Não, né? Mas o que eu sempre falo, que eu sempre acho bacana de ir nesses festivais de quadrinho, tanto FIC quanto Gibicon, por exemplo, é justamente ver como quadrinho é muita coisa, né? Quadrinho não é só isso ou aquilo. Quadrinho é muita coisa. É a mesma coisa você falar que, sei lá, música é só música popular. É a mesma coisa se falasse que música é só o que toca na rádio, né? Quando na verdade existe uma infinidade de coisas. Exato. Quadrinho é a mesma coisa, sabe? Você sabe que, tipo, tem super-herói e tal, sim, tem mangá, sim. Mas tem um montão de outra coisa, inclusive, sendo produzida aqui no Brasil. Sim. E justamente essa outra parte de você... Do mesmo jeito que você falasse, pode chegar a conversar com a gente, que a gente não... Na verdade, é uma vibe geral, eu acho. É, você certamente. Pode chegar e conversar com qualquer um, desde o cara que desenha o super-homem ao cara que tá vindo lá do outro lado do total, mundo. Total, cara. E assim, um cara que mora ali perto de você, e todo mundo fazendo quadrinho, mas e todo mundo assim se relacionando por igual, assim, sim, né? Sim. Na horizontal ali. Eu lembro muito do FIC do ano passado, né? Que pra gente foi, tipo, nosso primeiro evento de quadrinho e tal, e a gente não tinha a mínima ideia do que esperar. Foi bem a analogia do Pokémon, tá ligado? Que você tinha falado, sabe? Do quê? Que, tipo, é que nem você tá no Pokémon, sim. Porque todo mundo no Pokémon fala sobre Pokémon. O mundo de Pokémon é só feito de pessoas falando sobre gira Pokémon. Gira em torno disso, todo tá ligado? Diálogo que você tem é sobre, tipo, eu gosto de pegar pokémons e tudo. Meu favorito é esse aqui. Tipo, você vai comprar pão e o padeiro, puxa, eu peguei um pokémon. Pão, ele faz tipo, pão muito bem, pão, tá ligado? Bem, exato. Tipo, é tudo sobre pokémon, tá ligado? E a mesma coisa, você vai no FIC, é você entrar nesse mundo do quadrinho, onde todo mundo só fala de quadrinho. É muito tipo, doido. Até o bêbado que pediu isqueiro fazia quadrinhos, cara. Exato. Literalmente, velho. Tipo, de verdade literalmente. Mesmo. Tipo, a gente, eu tinha um cara lá bebaço, tipo, pediu isqueiro, a gente falou, puta, que serve, tipo... Que bêbado que entrou no rolê, tá ligado? E aí, tipo, não, porque eu faço uns quadrinhos aqui, ele tira um puta quadrinho animal. Sinistro, tipo, velho, sinistro, perturbador e muito assim. Foda, tá ligado? Exatamente, é muito engraçado isso, mas tem essa coisa de, a gente, eu lembro muito da galera ficar sei lá, a gente é muito aberto, como você disse, sabe? Assim, a gente, sei lá, eu conhecia mais ou menos você de internet, o Lipe também e tal. Tipo, a gente chegou lá, vocês falaram um monte de coisa, tipo, ó, faz tal coisa, sei lá, vocês deram dicas assim pra gente. E a gente foi em todos os estandes, e todos os estandes, tipo, conversava com a gente, sentava, ouvia, ah, lia o nosso quadrinho, tipo, puta, legal, sabe? Tipo, é muito, muito receptivo. Assim, pra quem lê quadrinho já é receptivo, pra quem produz é mais ainda. Tipo, se você tem um mínimo interesse em fazer quadrinho, qualquer tipo que seja, ou só ilustração, tem que colar nesses rolês, tem que colar, porque é muito doido. E é uma coisa que você tava falando disso, de realmente a gente só tem, a maioria das pessoas conhece, sei lá, Maurício de Souza, super-herói e tudo mais, mas, cara, é muito mais vasto, mas é tipo, é realmente a ponta do iceberg, esse quadrinho popular, assim, porque existe muita gente fazendo quadrinhos no Brasil. Muita gente. Tipo, hoje mesmo, a galera que foi na nossa mesa comprar coisa, tinha uns dois, três ali que eram quadrinistas que eles estavam vendendo coisas também, sabe? Então, se o cara, mesmo que não esteja na mesa, ele também tá vendendo, tá rodando por ali. É muito, sei lá, é muito louco, assim. Eu gostei bastante já de ter vindo no FIC e vindo agora, tá sendo animal. O que, que você está achando, você que é novo no rolê, Rony? Eu mencionei que eu tô achando frio, só pra ter certeza, assim. Ah, eu tô achando muito da hora, tipo, o povo realmente chega no fascinado, assim, sabe? Todo mundo pega as coisas, é muito legal você ver as pessoas rindo das coisas que você escreveu esperando que fossem engraçadas, sabe? Mesmo as coisas mais, tipo, elas pegam a vibe de que, tipo, não é uma piada, tipo, ah, que da hora! Mas, tipo, você vê ela, tipo, dando aquele sorrisinho, assim, de, tipo, yeah, eu escrevi essa porra, eu sabia que você ia ficar assim, sabe? Então é muito legal você realmente ter esse contato, sabe? Porque quando você joga as coisas na internet, alguém pode vir falar, tipo, ah, que da hora, mas você não tá ali na hora pra ver, tipo, é igual quando você mostra um filme numa sala de cinema e que você vê as pessoas que não te conhecem reagindo na hora, assim, de, tipo, aquilo funciona, aquilo não. Então é muito legal, tipo, ver as pessoas na sua frente, assim, sabe? Elas não gostam de você, não sabem quem você é, e elas pegam o negócio e falam, tipo, que da hora isso aqui. É muito legal. Não, e tem até esse lance que o Rony tá falando, tem até um lance que eu brinco muito, assim, que é ver o próprio pessoal que gosta do nosso trampo aparecendo de fato, assim, você vê que é uma pessoa real, de verdade, ali. Eu até brinco e falo assim, nossa, é bom ver que não é minha mãe dando page view lá, sabe? Criando mil fakes, inventando só pra agradar. Tipo, dando refresh, existe o F5 o tempo todo, a mãe lá, tá ligado? Pô, não, realmente, existem pessoas que realmente conhecem e gostam do trabalho e tal, isso é bem legal. É legal que o primeiro Buca que chegou lá na gente, ele chegou tipo, Daniel? O Daniel tipo, o quê? Ah, e aí, cara? Juro, tipo, eu sou um navio pirata e tal. Daí a gente tipo, enfim, fiesta! Usa drogas! Então, tipo, overdose! Mesmo as pessoas que estão meio assim, sabe? Você não tem o menor motivo pra estar, porque é muito do rolê das festinhas. É, nosso rolê é pura imbecilidade, cara. Tá todo mundo nas good vibes. É, sempre, sempre. É muito louco isso, cara. Mas muito bem, muito bem. Acho que tem mais considerações que você acha da Gibicon. Como foi... você veio na última Gibicon, né, Riot? Na primeira, foi em 2012? Como é que foi aquela comparada com essa, assim, até agora, pelo menos, o que então, você viu? Então, a maior mudança tá sendo essa questão de espaço, né, tipo, era num espaço, mudou pra outro, e acho que essa dinâmica também resultou numa diferença ali entre do evento, acho que é uma mudança marcante ali, mas assim, eu não sei ainda dizer se melhorou ou piorou, eu acho que continua tão, tão bacana quanto o outro, no sentido, da outra vez eu lembro que eu falei a palavra intimista, assim, na verdade, acho que foi uma palavra que eu descobri naquele evento. Você tava usando muito essa palavra na semana, né? Mas assim, aquela coisa assim, de você estar no evento, como é um evento menor que o FIC, por exemplo, você consegue se localizar melhor e meio que dar uma geral melhor, assim. Então você fica mais à vontade também ao mesmo tempo, sabe? Se sente meio Pode que crer. Em casa, assim, nesse sentido de estar no evento ali e curtindo bem à vontade mesmo. Pode então, crer. Eu acho que tanto esse e quanto o outro estão sendo bem assim. E, assim, eu tô adorando, né, claro. Sim, sim. Não, não é animal, cara. Eu sei lá. Eu falei, pra mim é uma... é como, sei lá, ir pra Disney, assim, um pouco, cara. Porque é muito divertido. Todo mundo se tromba, é engraçado, sabe? Pô, hoje o Gomba passou lá na nossa mesa. E pra quem não conhece, o Lipe Gomba, que fez junto com o Edu Damasceno, agora fez o Bidu, né? E, porra, ele colou lá e eu achei muito engraçado, assim, porque ele já começou, tipo, já nas zoeiras, né? Ele já tava no... Tipo assim, a gente parou a conversa, é como se a gente tivesse parado a conversa no FIC, que a gente tinha se trombado no ano passado, e aí começou exatamente de onde a gente parou, naquele mesmo clima de zoeira, assim, e o Lipe é daquele jeito, né? Tipo, engraçadão dele, então é muito bom, cara, isso é divertido. Mas muito bem, é isso que tá rolando aí na Gibicon. E vamos fazer uma leve pausa e partir para o próximo bloco de assuntos. Vamos? Então vamos. Voltamos com o Navio Pirata, com o nosso convidado especial, Riotti. E justamente aproveitando essa presença ilustre, a gente... tinha que, e visto que também o Raoni também está aqui e tal, eu acho que a gente tem que falar sobre webcomics, né? Webcomics, que especificamente uma modalidade assim, que nós todos fazemos aqui, menos o Raoni, porque o Raoni é um loser, né? Raoni é trouxa, cara. Mal faço comics, quem dirá web. Não, mas em breve o Raoni terá sua grande estreia na internet. E... justamente, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre como funciona um pouco no Brasil, também como da onde veio essa cultura e tudo mais, né? Bom, obviamente o webcomic surgiu quando eles perceberam que eles poderiam facilmente botar aquele ritmo, as próprias tiras naquele ritmo de jornal na internet e foda-se, sabe? Tipo, as pessoas iam ver e tudo mais, isso não teria problema nenhum, não tinha que pedir autorização pra ninguém, não tinha que passar por editor, e veio junto com, né, todas essas coisas que vieram da internet e tudo mais. Nos Estados Unidos, eu não tenho muita noção de quando que isso começou, mas eu acredito que deve ter sido ali meados dos anos 90 e tudo mais. Certamente um dos nomes mais famosos e proeminentes que tiveram foi o do Penny Arcade, né, que popularizou esse conceito do webcomic como, sei lá, misturando principalmente a cultura de jogos que estava crescendo pra caralho na época, junto com o PVP, o Chris... como é que é? Chris Kurtz? Não, esqueci o nome dele, do PVP, que também, também entrou mais ou menos nessa época e tudo mais. E no Brasil, isso começou a acontecer já há alguns anos, né? Essa tendência também da galera saber trabalhar bem na internet e tudo mais. E, inclusive, aliás, eu até ia falar, um dos primeiros quadrinhos de internet que eu li foi o seu. Foi justamente um dos primeiros quadrinhos de internet que eu li aqui no Brasil foi o seu. E eu queria saber um pouco de você mesmo, assim, quando você decidiu, eu acredito que você também já fazia zine antes. Sim. E tudo mais, já fazia algumas coisas impressas. Sim. Quando que você decidiu falar assim, não, puta, webcomics, se eu for focar aqui, eu consigo trabalhar mais o que você queria, assim, como rolou isso, esse processo? Pois é, assim, eu comecei foi uma transição bem no sentido, tipo, pô, faz muito sentido eu ir pra essa direção, porque eu fazia fanzine, né, aquela coisa da cultura punk, eu gostava de hardcore quando eu era adolescente. Sim, inclusive a música que está tocando agora foi escolhida pelo Riotti. E fazia muito, assim, todo mundo sabe que a cultura punk, ela tem muito essa coisa do fanzine, e eu participava de fanzines, inclusive, com mais texto do que quadrinho, né? Quadrinho. Uhum. Entrava tirinha ali no final, só pra constar, e o pessoal adorava as tirinhas, e eu falei assim, pô, vou investir nessa lance da tirinha. Só que a gente tinha esse problema, pô, imprimir um fanzine, um adolescente, estudante, o cara não tem grana pra nada. Uhum, uhum. Pra ele imprimir uns 100 cópias de um fanzine no Xerox, era grana, sabe? Velho. Tudo era grana, você não tinha... Então, pô... Eu morava em Limeira, interior de São Paulo. Sim. Então, eu tinha que imprimir 100 zines pra distribuir entre 100 pessoas em Limeira, sabe? Tipo, eu me matava pra ter uma grana pra distribuir pra 100 pessoas em Limeira, sabe? Enquanto na internet era de graça pro mundo inteiro, sabe? Porra. Faz muito sentido você partir pra isso. E já tinha um costume, né? Foi numa época que tava muito aquela coisa do blog sendo uma coisa que tava bombando na internet. Todo mundo tinha um blog, meio blog no sentido de diário. Uhum. Né? O cara atualizar todo dia. E, pô, nada mais também natural do que essa ideia da tira diária e para essa ideia do blog. Então encaixou também certinho, direitinho. É, e também essa coisa do que você falou do jornal, sabe? Pô, é um sufoco você conseguir publicar no jornal. Sim. Você andar um lado, um passinho pro lado do que eles querem, pô, você não entra, sabe? É. E assim, já vou destruir ilusões de muita gente aí. Pô, o jornal não paga bem. Esses caras que vivem de tirinha de jornal é porque eles publicam pra muitos lugares, sabe? Sai na Folha, sai no diário de sei lá onde, sai um monte diários, um monte no próprio, o próprio quadrinhos dos Estados Unidos, eles ganham dinheiro por causa disso. Eles, tipo, eles publicam em vários jornais, não só em um. Então é muito difícil. E assim, entrar nesse meio impresso, assim, existe todas essas restrições. Pô, na internet você é livre pra fazer do jeito que você quiser, sabe? O formato que você quiser. O formato que você quiser, inclusive, né? Dá pra você experimentar até nessas questões. Então, pô, assim, a internet veio oferecer um monte de opções que seriam muito melhor do que o esquema que eu tava tentando. Então, pô, foi muito natural partir pra essa, assim. Sim, sim. E nessa época, eu acho que, assim, um dos caras que foi realmente um dos primeiros caras que fizeram webcomics no Brasil foi o cara do Malvado, o André Dahmer. E nessa época ele já era um cara que bombava e influenciava muita gente. Sim. Então, eu fui total na onda dele também, sabe? E ainda mais que, pô, punk revoltado, querendo fazer umas tiras meio... Total, não. Né? Então, e o Dahmer sempre teve esse espírito punkzão. O cara apareceu ali pra influenciar mesmo, assim. Eu acho que influenciou mesmo. Não, nossa, a gente mesmo... Nossa, eu lembro que no começo, quando a gente tava começando a fazer tira, era direto. A gente também sempre falava do Dahmer. E assim, bem nessa época mesmo, onde... Pra você ter uma ideia, não tinha nem Orkut, né? Naquela época, né? Quando a gente fala que, pô, naquela época tinha Orkut, já é velho. Imagina na época que não tinha Orkut ainda. Não, como é que você compartilhava coisas, informações? Pois ainda não tinha essa noção. Não tinha, né? Tanto que eu colocava minhas tiras no blog, tipo, colocava lá e não tinha. Falar assim, ah, não, vou avisar em tal rede social, nem não existia. Era colocar no blog igual, e esperar que as pessoas igual cheguem, jogar, né, garrafa no mar, sabe? Se alguém pegar ali e entrar ali. Não tinha Google, sabe? Tipo, não tinha sistemas de pesquisa, tinha o Cadê no máximo, sabe? Nossa, assim, era muito diferente, sabe? Tanto que é engraçado como as coisas mudam de um jeito muito rápido. Sim. Porque eu comecei a publicar em 2007 e, pô, 7 anos, né? Sim, é bastante tempo, mas o tanto de webcomic que surgiu e o tanto que esse mercado aflorou e hoje em dia, assim, o mercado de webcomics está fortíssimo mesmo, sabe? Sim, é uma coisa... E na verdade, é a opção para quem quer fazer quadrinho, sabe? Sim, eu acho que você não precisa nem ficar cogitando muitas outras coisas, porque tá ali de um jeito prático e super eficiente. Sim, sim. Não, uma coisa que eu acho interessante que você falou foi desse espírito punk de verdade, que é uma coisa que a gente estendeu não só para os quadrinhos, mas para Max Rebo em geral. É por isso, por exemplo, que é Navio Pirata, sabe? Que tem essa coisa de, tipo, de invadir o lugar, de, tipo, tomar a sua atenção, sabe? Assim, e isso sempre foi uma coisa que a gente sempre bateu, essa tecla que a gente sempre bateu. Mesmo porque foi exatamente isso que você falou. A gente veio também desse mesmo background, sabe? Tipo, pô, o Danibus tinha Envidust, tipo, eu tocava numas bandinhas também e tudo mais. Então, era um negócio que era muito doido, né, Dani? De, tipo, principalmente o modo de distribuição das coisas, da informação. Eu acho que isso é o mais punk de tudo. Que, tipo, você pega o teu conteúdo, você vai e, tipo, oferece pras pessoas, nas caras das pessoas. Ô, você quer comprar isso daqui? Compra isso daqui. Aí você vai no outro, compra isso daqui. Isso é muito doido. E isso é uma coisa, por exemplo, que também foi assim que, por exemplo, que o rap, essa nova onda de rap nacional no Brasil, cresceu exatamente pela mesma razão. Eu acho engraçado que, tipo, os quadrinhos, eles meio que exigem isso um pouco, porque música, querendo ou não, tipo, é muito comum as pessoas irem atrás de música nova, tá ligado? Quadrinhos, as pessoas não sabem que eles querem quadrinhos até você pegar e falar, isso, você quer um quadrinho, tá ligado? Exatamente. Então você meio que precisa enfiar o bagulho na cara da pessoa de qualquer maneira, tá ligado? Você tendo a internet na sua mão, é muito mais fácil você chegar aí, sei enfiar lá, na cara. É, ser efusivo nesse sentido, entre aspas, tá ligado? Pegar e chegar e falar, ó, tó, lê essa poeira. Oh, nossa, pode que eu não sabia que eu precisava disso, tá ligado? Exato, tipo, exatamente, é muito exatamente. Isso. Tem não, isso. E com, com as redes sociais hoje em dia, isso ficou muito tranquilo de se fazer, né? Porque realmente acontece isso. As tiras que que a gente compartilha às vezes lá, aparece na frente de pessoas que não estavam nem, sabe, tipo, ah, nem gosta de quadrinho, mas, pô, vi a tira lá. Então, acontece muito comigo isso. Muita gente que gosta das minhas tiras e, tipo, não gosta, fala que de não quadrinho. Gosta de quadrinho, mas tá lá, entendeu? Sim, sim, sim, sim. É que nem aquela galera que fala que não joga videogame, mas passa tá lá. Loga mil horas no Candy Crush ou no Angry Birds. Assim. Acho que essa é a ideia. Eu acho que o formato da tira, né, principalmente, ajuda. A gente tá falando de webcomics, mas eu acho que a tira é um formato que cabe muito bem na internet, nessa dinâmica de internet, que é tudo rápido, uhum. Uhum. E de leitura rápida, mas a mensagem sendo transmitida de uma forma bem eficiente, objetivo direto ali. Sim, sim. Né? Seja qual mensagem for, seja tipo uma piada besta, uhum. Pra uhum. Cara, pro cara só rir, até umas coisas poéticas que hoje em dia tá tendo essa onda. Então é legal que na cultura do jornal tinha muito tipo aquele formato meio engessado, né? De ter um personagem cômico ali, sim. Vivendo as situações cômicas dele, né? O gato que odeia segunda-feira e adora lasanha por 50 anos, todos os dias. Meu Deus, cara. Eu acho que... Não, e tipo, sem querer criticar qualquer coisa, claro, mas é passível. É legal porque tem espaço pra esse tipo de humor, tem. Mas também tem um monte de espaço pra um zilhão de outros tipos de não só de humor, mas de representação na tira. Total. Enquanto no jornal era só aquilo. Sim. Então, é bem legal ver isso também na internet, né? Então, a gente tem tira poética, tira de crítica, tira de humor besta, tira, sim. Sabe, só pra... Tem umas tiras autoajuda, sabe? Muito louco, sabe? Tá surgindo muita... Tem as tiras do Laerte, que são uma viagem, né? Tem, nossa, é arte pura na sua história. Tem os caras que fazem tira abstrata, então eu acho que tá virando uma coisa bem, bem bacana nesse sentido também, né? De diversificar. Verdade. E, assim, engatando com aquela coisa que a gente falou da Gibicon, mas... Nessa questão das tiras é legal porque as pessoas vão percebendo, falam assim, não é que eu não gosto de quadrinho, eu não gosto daquele quadrinho que empurravam pra mim, mas na verdade, pô, tem um monte de quadrinho legal que, às vezes, tipo, pra pessoa não era o estilo dela aquele, mas ela encontra outros estilos, né? Então, mesmo porque é isso que você falou de, tipo, de chamar atenção, tem gente que pode dedicar, sei lá, minutos da atenção dela, mas a maioria das pessoas tem segundos. Né? E a tira consegue pegar desde esse cara até o cara que, se quiser, vai sentar ali o rabo e ler tudo, sabe? Pois tipo, é, uma coisa horas, que assim. Eu fico impressionado é quando o cara vem pra mim. Cara, descobri suas tiras ontem, li todas na madrugada. Tipo, é muito como louco, assim, cara? Né? Isso acontece. Isso a gente, o que a gente vê de vez em quando nas notificações do Facebook, que começa uma, aí depois, de repente, 2 minutos, outra lá atrás, aí depois mais 2 minutos, outra lá atrás. Mas é muito engraçado que isso coincide muito com a geração atual, no sentido de que, sei lá, com o jeito que a internet tá hoje em dia, você vê galera, sei lá, baixando todas as temporadas de uma série, assistindo todos os episódios em uma fim de semana. Ou, tipo, baixando a discografia inteira de uma banda e ouvindo tudo em um dia, tá ligado? Total. Tipo, mesma coisa com os quadrinhos, você pega e, tipo, ah, beleza, tem quadrinhos online, vou ler todas as tiras em uma noite, pá, tá ligado? Tipo, coincide tudo, tá ligado? Ligado é muito doido isso. Não, e tem isso é uma coisa, essa facilidade tudo, realmente, de, tipo, tá na mão, sabe? Tá ali na mão, você não precisa fazer nada. Tipo, na maioria das vezes, é tipo, ainda mais quem faz, tipo, um trampo que nem a gente, de divulgar e distribuir a parada e tal. Cara, muitas vezes é entregado na mão da pessoa. Tipo, a pessoa tem várias opções pra escolher dentro de quadrinhos online, sabe? Isso é muito doido. E pra onde você vê, agora que a gente falou mais ou menos de onde veio e como tá e a vibe da coisa, pra onde você vê indo agora? Tipo, por exemplo, agora você estreou o Patreon, né? Que é o Patreon é um sistema de assinaturas, né? Mais ou menos. Que é muito. Que tá crescendo bastante nos Estados Unidos, tá ganhando uma força muito grande, tanto quanto, sei lá, um Kickstarter, né? Mais ou menos o mesmo sistema do Kickstarter. E você iniciou isso recentemente. Como tá sendo isso? O que você acha dessa monetização do sistema? Ah, não, tá sendo uma experiência mesmo, assim, uma alternativa que eu busquei. Que, assim, como sempre, né, o cara tá querendo fazer pelo lado mais difícil. Mas na verdade é uma questão de. É porque todo mundo já cai pro lado do merchandising ou pode da propaganda no site. Eu acho isso extremamente irritante, não no sentido de que eu sou contra, mas ter só esses dois caminhos, sim. Né? Eu falo, pô, e se eu não quiser esses dois caminhos? Não tem outra opção, sabe? Uhum, eu sempre tenho que dar essa volta pro cara. O cara não pode só, tipo, ah, eu gosto do seu quadrinho, eu dou dinheiro. Toma dinheiro, né? Comprar lá uma caneca pra eu continuar fazendo minha tira. Ou ele tem que clicar num banner de uma propaganda. Não, então, tipo, sabe, dá o dinheiro e fica uma coisa mais direta, sabe? E, na verdade, eu tô sendo muito simplificando muito a situação. Uhum. Na verdade, o Patreon tá sendo muito mais legal pra mim, nem pela grana, mas pela possibilidade de relação que eu tô criando com quem curte minhas tiras, né? Eu tô abrindo... Que tá pagando ali, não, né? Eu tô abrindo uma possibilidade da pessoa entrar em um nível adentro do meu trabalho. Então, muita gente chiou, né? Lógico, a internet sempre reage desse jeito. Falando, porra, o cara tá querendo cobrar pelas tiras dele, agora virou isso, só paga, só vê quem paga. Na verdade... Meu Deus, sabe? Que mentalidade, não, é porque, né, a também? A ideia, eu deixei bem claro no início, assim, eu continuo publicando, na verdade, eu tava colocando uma tira por semana, era o que eu tava dando conta. Uhum. E a ideia do Patreon foi falar assim, não, vamos tentar melhorar isso, né? Uhum. O pessoal tá reclamando que eu não tô postando, então vamos tentar melhorar. Como eu posso melhorar? Se eu talvez arranjar esse financiamento pra eu poder ficar pelo menos as manhãs por conta de fazer tira. E tá dando certo. Eu consigo uma grana pra poder ficar amanhã fazendo tira. Eu faço tira todo dia. Diminuir os freelas de outro lado, pessoal, né? O pessoal tem que entender que existe essa logística real, né, de sistema. Que, assim, quem faz quadrinho, quem faz tirinha também precisa de comer e pagar aluguel igual a todo mundo. Exatamente. Então, a gente... Quando a gente pode deixar de fazer outros trampos pra fazer a tira, é muito bom pra gente. Uhum. Eu tô fazendo, tô publicando todo dia pro pessoal do Patreon. Tá sendo legal que eles me ajudam a... Assim, é uma relação que eu criei... Que eu falei, nem a grana. E essa relação tá sendo legal, porque o pessoal dá opinião, fala coisas que... até erros de ortográficos, né? Que é um pessoal muito melhor em português do que eu. Uhum. Até coisa assim, eu fico na dúvida se dá pra entender ou não a tira, eu mando primeiro pra eles. Eles falam assim, ficou legal. Ah, não, eu entendi. Ah, não entendi. Uhum. Eu posso ter esse nível de antes de mandar pro público geral. Uhum. E essas tiras vão chegar no público geral. O que o povo não entendeu é que essas coisas não vão ficar exclusivas pra eles. Sim, elas sim, só sim. vão mudar um pouco a ordem de chegada pra um ou pra outro, total, sabe? Total. Então... É um pouco a área VIP de um show, tá ligado? Tem alguém que vai pagar um pouco mais pra ficar ali perto, pra receber mais alguma atenção especial do artista, mas que seja. Vai ter pra todo mundo, assim. E se a pessoa realmente tem essa urgência de ver minha tira no dia, pô, $5 por mês é $10 por mês, mais cara, ou menos. Porra. Cara, sério. Um terço de um lanche no McDonald's, não, sabe? Você não sai de casa... Sem gastar isso. $10. Pra exatamente. Fazer qualquer coisa, sabe? Você sai de casa, toma um café na esquina e volta, gastou 10 conto. Exatamente. Sabe? Então, é uma grana, assim, que não pesa tanto também, sabe? O pessoal pode reclamar e tal, mas eu tô cobrando muito menos do que um... Assim, a gente tá falando de Brasil, a gente sabe que a gente paga coisas valores absurdos sim. por tudo, uhum. sabe? Então, é meio triste quando o pessoal reage mal, mas ao mesmo tempo deu certo. Então, tipo, sim. eu não tenho do que reclamar. Pode crer. Né? Sempre vai ter um outro que reage mal, mas... E você vê isso crescendo, então? Você vê não, esse modelo? Tá melhorando. De eu mesmo. Acho que é um modelo novo. Igual eu experimentei o crowdfunding há anos atrás, né? Foi o Lipão e o Damasceno primeiro e eu segundo. É verdade, eles foram literalmente o primeiro quadrinho do Catarse. Você foi o segundo. E daí, tipo, foi um negócio que a gente tava experimentando, deu super certo, o Patreon tá sendo meio que isso, assim, eu tô experimentando e o mesmo jeito que aconteceu com o Catarse tá acontecendo agora, é que eu tenho que explicar o sistema pra galera que não tá acostumado. Sim. Hoje em dia todo mundo sabe o que é crowdfunding. Na época a gente tinha que explicar o que era, sim. como funcionava. Total. Então o Patreon tá sendo meio chato por causa disso, uhum, né? Uhum. Eu tenho que explicar, as pessoas entenderem. Mas assim, eu já acho que deu certo, assim, pra mim. Tá sendo bem legal. Explica pra galera como que funciona. Não, o Patreon é justamente isso. Você paga uma quantia por mês, pode ser $1, $5. É porque é em dólares, porque o Patreon é um sistema americano. É sistema americano. Daí tem até um esquema. Aliás, pra você. Ó, atenção, galera aí, desenvolvedores, joint ventures e startups e tudo mais. Comecem um Patreon brasileiro. Comecem tá um Patreon brasileiro. Do mesmo jeito que o Catarse fez o Kickstarter. Fez e virou pra caralho o Kickstarter. Pois é, e assim, tem uma taxa, né, que vai pro Patreon, do mesmo jeito que tem uma taxa que vai pro Catarse. Uhum. Uma taxa vai pro Patreon, lógico, pra esse sistema funcionar. Claro. Então, esse valor vai pra mim, diretamente pra mim. E, ao mesmo tempo, eu coloco metas, que nem eu falei assim, ó, se eu chegar até tal ponto, eu vou postar tira todo dia pra vocês. Ah, se eu chegar a tal ponto, eu vou fazer originais todo mês de tira, né? Eu vou fazer no papel mesmo as tiras e vou sortear entre os patreons, né? Não, é patrões. Patreões. Pode crer. É, e assim, vai subindo nível, sabe? Até, tipo, a galera que tá interessada em fazer e ter uma consultoria direta, né? Então, eu tenho grupos pra... esse pessoal que tá interessado, então, tipo, seria meio que pagar um curso ou um auxílio direto, né? Porque, assim, a ideia é trocar por produtos que realmente é aquela mesma coisa, sabe? O cara vai ter que comprar uma camiseta, que às vezes ele não vai usar ele vai comprar mais uma caneca, ele já tem 300 canecas, ele vai ter que comprar mais uma, quando, na verdade, ele pode usar esse dinheiro pra coisa útil, sabe? E eu acho engraçado que a caneca é um símbolo perfeito dessa coisa, né? E olha que eu tô falando de coisas que eu adoro. Eu sou o cara que tem mais camiseta de coisas que eu gosto. Certamente, tipo, eu tenho zilhões de camisetas Doctor Who. Sim, sim. E eu tenho um zilhão de caneca. Eu sou o cara que adora comprar essas paradas. Sim, sim, sim. Sabe? Sim, então, sim. Eu não tô nem criticando quem faz, inclusive. É, lógico. E tem uma outra questão ainda que eu acho que às vezes... Que nem tem materiais que são ótimos pra encaixar nesse tipo de coisa. Sim. Tem materiais que não combinam não rola, tanto, né? Que nem, sei lá, às vezes eu faço... Vocês conhecem umas tiras, sabe? Tipo, às vezes eu faço a tira rapidona lá porque a ideia é que tem que passar. O desenho lógico. É horroroso. Não, o desenho não... é simples, né? Não, tá, melhor. Desenho simples. Não é um desenho pra, tipo, pô, isso é estampado numa camiseta, sim. sabe? É um desenho simples pra expressar a ideia na hora, claro, sabe? Claro, então, claro. Eu acho meio ruim ter que... Eu ter que colocar, imprimir essas coisas em tudo pra ganhar dinheiro com isso também, sim, sabe? Sim, eu, sim. Eu teve até um colega que outro dia tuitou assim, eu achei engraçado, porque hoje em dia qualquer ilustração ela tem que automaticamente estar aplicada na camiseta, na caneca, no totem. Ela tem que servir pra tudo, né? No shape do skate. Aliás, esse é por isso que, por exemplo, Adventure Time, a Hora da Aventura, deu tão certo. Sim. Ele é ridiculamente marketável. É uma coisa que o Daniel sempre fala, né? E que, eu adoro. Ele foi feito pra, merchandising. Eu viro criança, eu compro qualquer merda que tem Adventure Time. Isso vou falando que eu não acho ruim, entendeu? Não, eu tô ligado. Eu adoro isso. É. Mas tem coisa que não rola. Tanto sim, que eu tô falando tudo isso, e aí daqui a pouco eu vou lançar a camiseta. A gente também. Entendeu? Não, o problema não é necessariamente você vender os bagulhos ou criar merchandising da sua marca. O problema é, tipo, você fazer a parada em função disso. Tipo, eu vou criar um desenho ou um quadrinho que tem que vender, tá ligado? Super Adventure Time calhou de ser uma parada extremamente marketável. Assim como, sei lá, as garotas superpoderosas. Tipo, um garoto superpoderoso, tipo, as três meninas são o logo do bagulho, tá ligado? Tipo, são um bagulho extremamente marketável, saca? Mas eu acho que foi uma parada mais por consequência, assim. Tipo, o design da parada acabou ajudando nesse quesito, tipo... E você vê que tem que ser assim devido a um monte de desenhos animados que surgiram nos últimos 5, 6 anos que não deram em porra nenhuma, porque, tipo, eles são todos meio que feitos meio que se baseando nesse design das garotas superpoderosas, baseando no design do Dexter, tipo, pra ser uma parada meio logotipo, ao mesmo tempo que é um desenho, e, tipo, obviamente não vai pra lugar nenhum porque não é feito com sinceridade, ele é feito pra vender, tá ligado? E quando você faz isso com essa função, a parada geralmente não vai pra frente mesmo, tá ligado? Tipo, eu acho que não tem problema você fazer camisetas ou fazer canecas ou fazer whatever do que você tá fazendo, mas, tipo, o propósito não pode ser esse, tá ligado? O propósito tem que ser, pô, eu quero fazer um quadrinho legal, ou eu quero fazer um desenho animado legal, tá ligado? Tipo, que legal, agora eu posso fazer camisetas dessas coisas legais que eu faço, tá ligado? Tipo, uma coisa tem que levar a outra, eu acho, saca? É o que eu vejo, pelo menos, saca? Tem que ter uma ordem natural das coisas, né? Eu também acho. Tipo, o importante é primeiro criar alguma coisa que seja honesto, né? Que nem você falou. Algo que você queira mostrar para as pessoas de verdade, não só... Ah, eu acho que as pessoas vão gostar disso. Não, tipo, você tem que você gostar do trampo que você faz, senão não faz sentido nenhum, né? É, mesmo que isso se aplique a qualquer tipo de mídia, né? Tipo, qualquer você vê, uma. Você vê com banda, por exemplo, tá ligado? Nossa, tipo, Sabe, as bandas que não duram dois anos... Banda que não dura dois anos, são as bandas que falam, vou criar uma banda pra assinar com gravadora e, mano, ganhar mó dinheiro. Tipo, beleza, vai assinar gravadora às vezes, se pá, essa banda vai durar dois anos, cara. É, tá ligado? É. Se falar, fazer o bagulho sincero, óbvio que muitas vezes não vai dar muito certo também, mas, mano, muitas vezes vai dar mais certo do que você pode possivelmente imaginar, tá ligado? Uhum. Tipo, você não pode criar a parada em função da grana, em função de marketar, tá ligado? Uma coisa tem que levar a outra, tá exatamente. Ligado? É um processo natural a coisa mesmo, né? E a questão é mais criar uma alternativa nova pra financiar, porque o grande dificuldade de... A gente pintou a internet como a coisa mais maravilhosa do mundo pro trabalho, mas, ao mesmo tempo, ela tem esse problema de financiamento. É difícil você... tirar essa retorno... nova economia, né, é, cara? É, tirar retorno financeiro do que você põe na internet. Você, realmente, você pode pôr na internet qualquer coisa que você quiser, beleza. Mas ganhar dinheiro com isso já é um outro ponto. Então, total, Patreon total é uma alternativa, Catarse é uma alternativa, uhum, sabe? Uhum. Então, nunca é ruim ter alternativa, sabe? Eu acho que as coisas não... E as coisas não são assim, é... Ah, surgiu uma alternativa, matou outra. Morreu outra. Não, é, né? Tanto que a gente tá convivendo com um monte de alternativas que surgiram, então, né, tipo... Inclusive as super tradicionais, é, a gente funcionam tem... lado a lado, não, sabe? A gente tem teatro, dança, televisão, exato, cinema, tudo convivendo aí, internet, exatamente, convivendo junto, não é uma coisa que uma coisa mata a outra. Não. E, cara, tipo, a gente divide o espaço ali com a Comics, que é, tipo, sim, um exemplo mais é... clássico, é, típico é, que foi, tem. É, em várias instâncias é, a gente tem essa coisa da dualidade convivendo ali de boa, é, de, as alternativas ali... convivendo. E tem essa questão também que... o Patreon, ele, a gente tá falando no meio do quadrinho, mas ele surgiu mesmo pra galera do vídeo. Então, ah, acho que fica até mais... Originalmente era pra galera do YouTube. Então, ah, fica mais fácil até explicar. Porque, imagina, um cara que faz uns vídeos no YouTube, todos os caras, eles precisam gerar produtos em cima disso, sabe? Então, toda... O cara, às vezes, tá falando sobre umas paradas, ele tem que inventar uma camiseta daquilo lá que ele tá falando no vídeo pra conseguir sobreviver. Total. Né? E às vezes, tipo, vocês sabem que, tipo, gravar vídeo, você não tem que tirar com uma camiseta de cada vídeo que você faz. Tirar camiseta de quadrinho e de coisa com imagem é mais fácil. Mais agora fácil, de vídeo é mais difícil ainda, sabe? Agora o cara tá falando sobre coisas até, tipo, nem tanto entretenimento, sabe? Sei lá, tá falando sobre política ou tal e quer sustentar o canal dele, sabe? O cara como vai ter que fazer, né, caneca, camiseta também. É. Não é bem, sabe, o caminho. Total, né? Total. Mas acho que é isso. É. Uma alternativa aí. E eu tô falando, eu tô tentando, tô experimentando. Pode dar certo, pode não dar certo. Tá dando por enquanto, então... Boa, isso é boa, isso é bom. Então, vocês que estão aí, entre no site do Riot, vejam o Patreon, deem uma testada aí, se vocês quiserem, dê uma olhada. Porque eu também acho que é uma coisa interessante mesmo de se fazer uma coisa viável. E tinha que ter mais disso, sabe? Tinha que... As pessoas tinham que olhar mais por esse lado. Existe uma coisa muito na internet, assim, pegando esse último gancho que você falou, de que tudo tem que ser de graça. Existe essa mentalidade, assim. E, de certa forma, eu entendo porque eles falam isso. Tipo, a informação, de fato, não tem que ter barreira, sabe? Tipo, você tem que ter sempre acesso rápido à informação, sabe? Mas, ao mesmo tempo, isso gera esse problema, que é como você vai sustentar as pessoas que fazem esse conteúdo, que geram essa informação. E, porra, cara, quanto mais alternativas, melhor mesmo. Não, e assim, pô, eu... Também, eu, na verdade, lógico, eu queria fazer tudo sem ter que cair nessa coisa, exato, de cobrar e tal. Mas a questão é essa, eu tava parando de fazer de fato as tiras e tinha gente realmente querendo, sabe? Então, e eu tava querendo fazer, só que eu não tava podendo fazer. Então, por que, tipo, eu tô querendo? O cara tá querendo, também, né? Porque a gente não dá as mãos aí e vai ser feliz, né, na vida, exatamente, né? Exatamente. Então, acho que é meio que a ideia é essa, sabe? Tipo... É aquela coisa, tem aquele meme, né? Take my money, sabe? E a internet tá vivendo muito isso, tanto no Catarse quanto no Patreon. Fala, pô, o cara tem uma coisa que eu quero e outro cara tá querendo fazer. Por que as coisas não estão sendo ligadas, né? Por que não existe essa ponte, né? Então, acho que existe essa relação direta, tá sendo muito bom. Tá eliminando mil atravessadores, gravadoras, produtoras, estúdios, editoras, que às vezes até estavam limitando tanto pro lado do cara que faz, quanto pro cara que consome. Totalmente, totalmente. Bom, maravilha, acho que foi um papão de webcomics louco. Foi um papão, é um belo papo. E vamos agora para a parte crocante, saborosa, cheirosa, eu diria, por que não? Deliciosa, que deliciosa. Falta um patrocínio. Que falta um patrocínio aí, galera. Beleza, patrocinadores crocantes. Então vamos fazer uma rápida pausa e já voltamos. Voltamos com a sessão saborosa, crocante, cheirosa e, por que não, amistosa? Bem amistosa, diga-se de passagem. Simpático, bem amigável. Muito bem, estamos falando da nossa sessão de perguntas. Hoje, obviamente, não temos momento Tengu San. Porque a gente não manja nada do Japão. Exato, nosso grande mestre Tengu não está aqui, apesar de Riot manjar. É verdade, você tem alguma coisa impressionante do Japão para contar? Para contar pra gente hoje, Riot? Pior que não, cara. Então, beleza, né? Apesar de ser descendente japoneses, mas eu fui... Tem família sua morando lá, não tem? No Japão? Minha irmã tá morando lá, mas eu nasci aqui e, assim, vivi a vida toda aqui. E apesar do que minha aparência indica, eu sou muito mais... Acho que eu me considero muito mais brasileiro do que japonês, assim. Porque minha família também já... Meu pai nasceu lá, é bem direto. Mas minha mãe já, tipo... É, ela nasceu aqui, meu avô nasceu aqui, pode crer, né? Então, putz, é um negócio que... Tem um pouquinho da tradição ainda, mas... tô mais... Eu acho engraçado, porque essa, o pessoal fala assim... Nossa, tipo... Que é isso? Que é essas coisas japonesas super estranhas, né? E assim, eu tenho a mesma sensação quando eu olho essas coisas. Tipo, é tão estranho pra você quanto pra eles. Não é que, tipo, eu olho essas coisas, tipo, e falo, nossa, super normal. Não, eu também falo, nossa, mas... Mas que coisa esquisita da porra, tá ligado? O momento Tengu Sangue também me impressiona e eu fico... Cara, é bem surpreendente mesmo, cara. Mas, e assim, é uma coisa fascinante ao mesmo tempo, eu acho muito legal. É, não, é totalmente do caralho, cara. Eu gostaria de conhecer mais, assim, né? Eu quero ainda ir pro Japão e mergulhar mais nessa loucura aí, mas infelizmente não conheço tanto... Tanto quanto o Mucioli, senhor Mussa, o ocidental mais oriental de todos os tempos. Bom, vamos lá para as perguntas e respostas e comentários e essas coisas aí. Primeira pergunta de Renan Luna. É para mim! Daniel W. de Andrade, como você consegue manter essa barba? E é que eu tô tentando ficar com uma barba tão grande quanto a sua, ponto. Olha, cara, o segredo de ficar com uma barba bem grande é tacar o foda-se, cara. Você simplesmente esquece que existe gilete... E desencana de dar coceira na cara e decide dormir ao invés de fazer a barba de manhã, tá ligado? É, cara, tipo, claramente foi isso que aconteceu com o Daniel, cara. Foi uma filosofia. É um resultado, né? Do foda-se, tá ligado? A barba é o resultado do foda-se. Exato, tá ligado? Você não sabe o que você tá falando. Eu acho que principalmente no seu caso é uma disciplina. Porque a vontade que a minha barba do tamanho então, que tá, mas... não é nem metade da sua. Então, mas sabe que só, tipo, eu já fico maluco pra fazer a barba. Então, sabe? Mas essa que é tão foda-se que chega a ser disciplina, tá ligado? A parada então, se anula, não é, tá ligado? Não é só tipo, ah, vou largar a mão. É não, tipo, eu preciso arrumar um compromisso com largar a mão, sabe? Tipo, então, mas é uma largada de mão disciplinada. É tipo um ouroboro do foda-se, tá ligado? Tipo... Cara, é a disciplina do foda-se. É, exato. Tipo, é uma parada doida. Enfim, tá aí. Se você quer ter uma barba tão grande quanto a minha, foda-se. Tá com foda-se. Muito bem. Próxima pergunta de Bruno de Paula, senhor Van Depp, nosso querido Van Depp, o bichiguinha. Nosso querido bichiguinha. Houve mão boba durante a primeira noite no hotel? SDDS. Também temos SDDS de também, você. Também, cara. Ele tá com, na verdade, saudades de mão boba, né? Das mão bobas que a gente... O Van Depp. Mas sim, rolou. Rolou. Totalmente. Várias vezes, inclusive. É, minha mão não calou a boca a noite inteira, ficou falando mão de merda. Eu falei, não, você é muito boa, mano. Você é muito besta, sua mão chata, besta. Próxima pergunta de senhor Rafael Ferreira da Silva. Salve, capitães. Salve. Salve. Vira e mexe, as pessoas perguntam com qual quadrinistas vocês gostariam de trabalhar, mas quais são aqueles que lhes causam pesadelo só de pensar em trabalhar juntos? Cara, eu tenho um, cara. O Frank Miller. Deve ser uma merda trabalhar com... É nojento. Nossa, eu não entendo como que as pessoas acharam que deu certo. Eu lembro quando o Mussa falou que o cara do Yu Hakusho, ele tipo faz os negócios meio tipo... Não, agora ele trabalha e manda os negócios tudo zoado. Tipo, o que ele faz zoado não é tipo... pau a pau com o que o Frank Miller faz de não, ele tava inspirado nesse dia. É zoado, teve uma época que o cara falava, tipo, não, esse desenho vai ficar da hora. E depois falou, é o meu estilo. Foda-se! Como, sabe? Que porra é essa? Quem e você, deixou? Riotti, quem aprovou isso? Qual cartunista você acharia uma bosta de trabalhar junto, cara? Que você odiaria, dá ânsia de vômito. Quando você pensa em talvez trabalhar com esse cartunista, qualquer um do planeta, tá ligado? Nossa, que pergunta complicada. Cara, é culpa dos bucaneiros, cara. Meu Deus. Com quadrinista? É. Cara, eu vou meio que dar uma gingada aí. Olá! Ai, o que eu tava conversando ontem ou hoje sobre isso. Eu não gostaria de trabalhar nesse... Assim, eu acho muito doido mangá, mas eu não gostaria de trabalhar no ritmo que eles trabalham. Eu acho sobre um mangá. É, o ritmo sobrenatural, né, cara? E eu tenho um problema, porque eu sou de São Paulo e sou descendente japonês, assim, eu, tipo, nasceu pra ser workaholic, sabe? A galera já espera isso de você. Então, eu meio que preciso dessa... Porque eu realmente passei por isso, sabe? Tipo, de trabalhar colocar o trabalho acima de tudo na vida, você perder um monte de coisa, desde saúde, relacionamentos, uhum. de amigos e etc. Né? Família até. Eu acho muito errado isso. Eu acho que você tem que sempre equilibrar. O trabalho Sim. é importante, mas equilibra tudo, sabe? E eu acho que, às vezes, muita gente até endeusa esse tipo de sistema do mangaka trabalhar pra caramba acima de tudo, quando, na verdade, eu acho que um equilíbrio seria o ideal. Sim, né? Totalmente. O pior, totalmente. É assim, é lógico que, tipo... Eu gosto muito de mangá e tal, né? Não sei se isso... Se eles ouvissem tudo isso, parassem e trabalhar no ritmo Ferrari, indústria do mangá e tal. Daria então, uma cagada geral. Ao mesmo tempo, eu sou esse egoísta. Eu falo, pô, não, trabalha aí que eu quero ver meu mangá toda semana. Enfim, mas enfim, eu acho um sistema meio foda. Tanto que eu lembro que eu... É bom porque eu até posso fazer uma referência a um Max Rebo que teve. Como o senhor falou do cara do Hunter x Hunter. Uh-huh. Ao mesmo tempo que eu acho foda que, tipo, ele... faz mangá, para e tal. Eu, assim, é foda pra quem lê, porque tem que esperar um trilhão de anos. Vezes, tá perde um pouco credibilidade, querendo ou não, também, tá ligado? É foda, tipo... mas ao mesmo tempo, você pensa assim, pô, ele tá sendo um puta rebelde naquele sistema ali, sabe? Totalmente. Porque ele fala totalmente. Assim, ah, os caras tão se matando em trabalhar, eu vou trabalhar quando dá e tal. Uhum. É lógico que a gente achasse um meio termo ali seria ideal, claro, né? Claro. Mas a ideia, eu acho que é essa, assim. Eu acho que eu meio que... Foi uma resposta política, cara. E agora, uma de zoeira. Se vocês fossem obrigados a escolher um vilão para ser seu nêmesis na vida real, quais seriam e por quê? Poxa, um vilão nêmesis, cara. Cara, Romerão? Romerão Brito, né? Romerão, velho. Romerão Brito é o vilão pessoal do Daniel. Cara, é um vilão da arte, velho. Cara, é o vilão da arte. Cara, é o grande vilão, cara. Eu acho que até sei qual que vai ser do Riotti, cara. Qual que seria o vilão? Garfieldão. Um Garfieldão pintado estilo Romero Brito. Nossa, imagina, seria... cara. Nossa, velho. Caralho, daí é o epitoma, tá ligado? Que fita. E vocês, quem são seus nêmesis? Meu nêmesis... Puta, não sei. Mesmo. Eu não consigo pensar nele. Depois do Romero Brito, eu não cara, consigo bom, pensar como em como vocês podem notar, então... estamos declarando guerra, tá ligado? É, tipo, é só você, amigo. Sinto muito, a gente tá indo te pegar. A gente tá indo aí chutar sua bunda e degolar todos os seus gatos. Enfim, Vinícius Cipolotti pergunta: se atrás da barba de Chuck Norris tem um punho, atrás da barba do Danibas tem um quê? Um dedo do meio? O sentido da vida? A resposta da pergunta que nunca foi feita? Nenhuma das anteriores? Sabe o que sugeriram que tem atrás da sua barba? Um ornitorrinco. Talvez. Ou tipo... Deus zoando da sua cara e aí te entregando um ornitorrinco. Tipo, eu acho que essa é mais... Eu acho que tem a mão de Deus segurando o ornitorrinco. Isso, e falando tó. Isso que tem atrás dessa barba. Passou do farol dele, entrega. Assim. Cara, enfim, próxima pergunta. Fernando Perazzoli. E aí, firmeza? Firmão. Firmão, filho. Gostaria de saber quando os amigos Ricardo Tokumoto, Raoni Marx e Daniel W. de Andrade passarão a se dedicar aos quadrinhos. E se houve um momento de... Porra, não tô fazendo o que eu curto da minha vida, vou largar esse emprego, xixi leite e ser feliz. Tipo, olha... é verdade, quando começou pra você... É que, como a gente já tinha falado agora há pouco, tipo, nenhum de nós só faz isso, né? Porque... É, não, a gente ainda tem empregos. Ainda, tipo, não necessariamente são xixi leite, mas a gente tem empregos, tá ligado? Exatamente. E, sei lá, a gente vai mas passar... quando bateu... Eu acho que, assim, teve um momento que, de fato, a gente sentou e falou... A gente precisa levar isso aqui a sério. A minha vida inteira, cara, eu falo assim, eu preciso largar meu emprego e fazer algo legal. Tá minha vida desde que eu saí do colégio, eu falei, beleza... Quero fazer algo legal, tá ligado? E sei lá, acho que vou passar a me dedicar aos quadrinhos quando o quadrinho começar a bancar meu rolê, tá ligado? Não, mas é meio que isso, assim, o lance que você falou. A gente sempre trabalha em outras coisas, porque quadrinho, infelizmente, não dá pra viver só disso por enquanto. Uhum. Mas foi como o papo anterior, tipo, tá rolando cada vez mais, assim. Sim, a gente dá nosso jeito, a gente vem vender os quadrinhos e tal. Mas é... Eu acho que nem a gente vai tentando, sempre tem esse processo da gente tentando outras coisas também, vendo claro. Que não dá certo e tal, né? E tentando meio que direcionar mais para as coisas que a gente gosta, né? Então, não é uma coisa que também... eu acho que eu fui muito assim, tipo, aos pouquinhos, né? Então, quero fazer quadrinhos, então eu vou lá fazer uma faculdade de design. Tira a parte de design, vou fazer uma faculdade de belas artes. Daí eu fui fazer Belas Artes, eu falei, putz, tira um pouco da arte, vai pro lado do quadrinho, sabe? Então, Justo. Vai bem aos pouquinhos, assim, sabe? Tentando se achar ali no caminho. Não foi uma coisa tipo, ah, acordei. Você vai lapidando, né, a carreira. E uma coisa do quadrinho que eu assim, foi importante até recente. Eu faço quadrinho antes de entrar na faculdade, mas uma das decisões foi isso. Eu formei em cinema de animação, e animação dá um trabalho desgraçado. Violento, né? É violento. E assim, quadrinho, você consegue às vezes expressar a ideia que você quer fazer na animação ali no quadrinho. Lógico que animação é animação, quadrinho é quadrinho. Uhum. E animação tem coisas que só você consegue resolver quadrinho ali. Quadrinho é uma animação feita de elipses, né? E uma coisa que eu aprendi no cinema de animação, que cinema é uma arte colaborativa. É uma coisa muito difícil você fazer sozinho. A gente tava conversando sobre isso porque tanto eu e o Raoni, a gente é formado em cinema, né? Pois é. E isso foi uma coisa que pra mim foi complicado. De tipo, ah não, peraí, eu preciso depender de tipo, no mínimo umas 3 pessoas se eu pois quero é, fazer alguma coisa. Envolve, sabe? Tipo, você fazer umas paradas sem retorno financeiro pro hobby ali, sozinho, é uma coisa. Agora, você conseguir gente pra fazer um filme junto só pela diversão é difícil, né? E, assim, sempre vai ter conflito. Uhum. A gente vê isso muito em música, por exemplo. Os caras que vai querer fazer banda, né? Que é outra coisa que você tem que geralmente juntar a galera. É difícil a banda ir pra frente quando ela não tá dando retorno e tal, né? Uhum. Então, verdade. Acho que rola uma coisa... E também tem a questão do controle, né? No cinema de animação, por ser uma arte colaborativa, você não pode querer ter controle de tudo. Você vai ter que falar, pô, cada um vai fazer uma parte aí. Cada um tem um controle, né? E no quadrinho, daí você... Essa parte meio egoísta, assim, eu gostei. Falei assim, não, eu tenho controle de tudo, eu vou fazer do jeitinho que eu quero. É exatamente isso. O Korn, eu fiquei tipo, é isso que eu vou fazer, Daniel? Então tá. Eu sentei e abstraí completamente, assim, de tipo, eu preciso encaixar essas coisas umas na outra pra tipo, tá, essa é a história, é isso que eu vou contar. E daí fiquei, tipo, nessa fissura, sabe? Não, eu não preciso do cara da luz, eu não preciso do cara do som. É só eu e eu não vou dormir essa noite, porque eu tenho que terminar esse bagulho. Mas é legal que ao mesmo tempo a gente também, se a gente ficar só preso na gente mesmo, a gente também enlouquece. Então, tanto que a gente sempre faz os trabalhos com outras pessoas, né? Eu com o Lipão, eu tô lançando mangá na Gibicon com outro colega meu, né? O Starmind, e vocês têm trabalho em conjunto, né? Então, acho que também dá pra, né, achar o caminho ali. É que nesse aspecto também é muito um negócio de, tipo, mesmo quando você quer fazer todas as coisas sozinho, você tá num mergulho, sabe? Você, tipo, absorve coisa de todo mundo e todo lugar e daí você vai no rolê só você. Uhum. Mas acho que essa pergunta é muito mais um negócio que, sabe, pergunta mal formulada, assim, isso não existe, não é financeiramente sustentável você largar as coisas e, não, agora eu vou começar a carreira dos quadrinhos, você tem que fazer as duas, é todo um malabarismo de coisas, o Korn mesmo que os caras estavam falando, tipo, oh, você terminou em um mês, eu desenhei 3 comerciais no meio do processo, assim, que tipo, não tem como, tem que levar as duas coisas, tá ligado? Tipo, e aí, você quer fazer quadrinhos e passar um mês viajando? Tipo, vai falar não pros trabalhos que aparecem, sabe? Não tem como. Não tem então, como. Se alguém aí tá, tipo, esses caras fazem quadrinhos, eu também vou largar tudo e fazer. Ninguém largou nada. A gente não largou nada ainda, cara. A gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo e é a maior treta e todo dia a gente fica, puta, é foda, hein? E não tem outro jeito, é isso. É. Se você quer entrar nessa vibe, você tem que entrar nessa vibe junto com a outra vibe ao mesmo tempo. E todas as outras. Ah, enfim, continuando. Marcos Soares, ele pergunta, qual é o webcomic mais doente e retardado que vocês já viram? Puta, são várias, cara. Tem a do Mog. É Mog H, né? É insano. Ganha. A do Juan Cornelá, eu acho. Cornelá. É bom, Cornelá. Também é insano, é tipo ridículo. Essas definitivamente são as mais retardadas. São as mais imbecis, cara, tipo, no melhor sentido da palavra possível. Eu recomendo, assim, inclusive, eu vou recomendar a editora Bolha, que ela tem uns quadrinhos muito loucos que ela tá trazendo pro Brasil. Mas tem um cara lá, eu não sei nem falar direito o nome dele, Jesse Mollingham. É um dos caras que, inclusive, participa da produção do Adventure Time. E, na verdade, tem vários caras que fazem quadrinho que estão ali na produção do Adventure Time. Mike DeForge, eles pegaram um monte de cartunista independente pra fazer, muito, né? Muito fodas, e assim, é uma coisa muito doente e retardada. Que o louco. Próprio Bufas Danadas, se vocês pegarem, é bem doente e retardado. E, cara, tem muita webcomic bacana. O Sketch Amagausa da Schmork, sei lá qual que é o sexo dessa pessoa. É bem imbecil também, cara. Tipo, é totalmente ridículo, assim. Tipo, é quadrinhos escrotos, monstruosos, assexuados, tá ligado? Tipo, você fica o quê? Eu curto Space Avalanche. Eu não sei, eu não lembro o nome do cara, mas é Space, é tipo, avalanche espacial, sabe? SpaceAvalanche.com. E é muito da hora porque, tipo, as histórias são muito eloquentes, assim, sabe? Não é, tipo, coisas... sabe? Vou dizer o que eu quiser, assim. São sempre pessoas e é muito claro a cena que tá acontecendo. Mas é sobre... em qualquer universo possível, assim, sabe? Tipo, desde homens das cavernas pregando peças a, tipo, conversas do Batman com o Alfred, assim, sabe? E é muito legal porque todas as tiras são de, tipo... Ele põe em linhas de 3 quadros, sabe? Então pode ser, tipo, 6 quadros, 12 quadros, depende da cena que ele quer mostrar. Mas é sempre uma ideia, assim, de, tipo, muito... muito ele trabalha toda uma cena, assim, pra no último quadro ele fazer, tipo, tum, e essa é a piada que você está valendo, sabe? Tipo, é muito da hora. Porque é muito de... Ele desenha meio porcamente, assim, mas ele... coloca toda a iluminação certa na cena, as cores estão certas. Uhum. Então você entra naquela, tipo, é realmente uma cena completa, assim. É uma tira muito da hora. Boa. Bom, seguindo adiante, Elzio Perazzini Neto. O que levar de recordação de Curitiba? O frio, cara. Pneumonia. É, é isso que eu consigo pensar no frio também, foi mal. Doenças. Uma bela de uma pneumonia. Próxima pergunta do senhor Yuri Ortin Elst Blech. Blech. Lembrei de uma pergunta que eu já fiz e gostaria de repeti-la, especialmente para Ricardo Tucumoto, o senhor Riot. Você, que faz parte desse panteão de monstros sagrados das webcomics brasileiras. Olha só, você é um monstro sagrado, cara. É oficialmente um monstro sagrado depois do que é o cara que fez tirinha em diagonal. Você olha pra sua vida e pensa, I'm living the dream. Se sim, quando você se deu conta disso? Se não, o que falta pra isso? É aquele processo que a gente falou. Eu até comentei, assim, eu fico me ouvindo e falo assim, nossa, eu pareço até meio retardado falando nos vídeos do Patreon, falando assim, nossa, eu tô muito feliz fazendo isso, sabe? Tipo, Mas é honesto, é real, tá ligado? Eu falo assim, pô, eu nunca tive tão feliz, sabe? Pô, eu posso acordar cedo e falar assim, nossa... Hoje de manhã eu só vou fazer tira. Não preciso pensar em mais outro nenhum trampo. Eu tive esse momento específico de, tipo, caralho, eu tô vivendo o meu sonho de, tipo, de adolescente, assim. Não especificamente com quadrinhos, mas com games. Quando eu lembro que eu tive que acordar uma vez às 8 horas da manhã pra baixar a demo de Mass Effect 3, porque eu precisava escrever sobre ela às 11 horas da manhã, entendeu? Tipo, quando eu vi e eu tava acordando feliz, assim, tipo, eu acho que o Daniel ainda tava acordado porque ele tava fazendo a tira do dia seguinte ainda. Então ele tava acordado e eu, tipo, acordei, eu, tipo, cara, que da hora, eu tô acordando feliz às 8 horas da manhã porque eu vou baixar a demo de um jogo que eu preciso falar sobre, sabe? Ali eu percebi, cara, eu realmente estou... tipo, fazendo o que eu sempre quis já fazer, assim. As últimas noites do Korn, que eu fiquei, tipo, todas eu passava, eu ia dormir às 9 da manhã, assim. Eu também tava, tipo... Porque normalmente, como eu tenho que desenhar storyboard de comercial, os caras, sabe, eu tenho que encontrar eles à tarde pra entregar 30 quadros na manhã seguinte, sabe? Então é sempre uma noite inteira acordado desenhando isso. Tipo, pra não ter que fazer isso no outro dia, sabe? Não, eu vou resolver isso essa noite e pronto, acabou esse trabalho. E é muito doloroso, sabe? Chega 4 da manhã, você já tá tipo... minha vida é horrível. Mas esse não, sabe? Tipo, 9 da manhã, você tava tipo... acho que eu vou dormir agora, vai, chega. Tá bom por hoje. Era muito da hora. Mesmo as partes mais chatas eram muito legais. Rola disso. Boa. Seguindo adiante, Carlos Pivoto, ele pergunta... Uma grande editora lhe oferece a oportunidade de trabalhar no seu quadrinho comercial favorito da vida. O contrato é bom financeiramente, mas você não poderá executar seus trabalhos autorais durante a vigência do mesmo. Não há tempo para considerar. O que você faria? Faço, sim. Eu tenho o resto da vida inteiro pra fazer o que eu quiser. E esse dia pra fazer, tipo... Ei, Raoni, o Oda morreu. E ele falou... Ele quer muito que você faça o resto do One Piece. Tipo... sabe... Nem se falassem, tipo, se falassem, você quer fazer, sabe, a Turma da Mônica? O cara que fazia o Chico Bento morreu, sabe, você quer? Sim, definitivamente sim. Bora, faz sentido, cara. Não, sim, também, acho que se for nesse esquema ainda mais que, tipo, temporário e tal, com certeza. E se for o Garfield? Faria. A gente já faz, na verdade. A gente já desenha. Sabe aquela coisa que, tipo, a menina que você não. Que você gosta, você fica. Sabe, puxando o cabelo dela. Eu acho que um dia eu e o Lipão a gente vai descobrir isso. A gente fala, nossa, a gente ama, a gente realmente gosta muito de Garfield. A gente fica zoando porque a gente ama o Garfield. Deus do céu. Mas eu acho que essa pergunta foi meio fácil, na verdade. Porque é o meu trabalho dos sonhos, sabe? Tipo, não foi muito difícil falar assim, Então, enfim, sim. Mesmo se não fosse tão dos sonhos, se fosse um bagulho da hora, sim. É válido, válido. Enfim, foda-se, vamos embora. O Marco Batistucci, ele comenta: falem pro Riotti que ele é um gênio, você é um gênio. Nossa, você é um gênio. Já contribui pro Catarse e tô só esperando. É, juntando com a do Monstro Sagrado e essa do gênio. Velho, a galera, assim, eu gosto de às vezes me expor um pouquinho no Twitter, no Facebook, falando as merdas que acontecem comigo, porque, tipo, vocês vão ver que é o cara normal. É um cara totalmente normal, que passa frio em Curitiba igual aos outros. Que vai voltar pra casa com pneumonia. Que é assaltado em Belo Horizonte. E que, tipo, putz, é uma merda acordar cedo. E aí, quer continuar dormindo, quer ficar deitado sem fazer nada. Quer ficar lendo mangá, jogando videogame. E, tipo, não é diferente de vocês. Sabe, às vezes justamente por isso vocês acham que minhas tias são tão legais, que eu gosto. Porque, tipo, eu tô fazendo... refletindo mais ou menos que vocês estão familiarizados. Então, tipo, na verdade, o gênio está dentro de cada um. Profundo, profundo. Não tá, não. É mentira. Ai, Deus. Próxima pergunta do Patrick Leitão. Bucas, algum de vocês comprou o Dark Souls Design Works? Vale a pena? Não sei. Dark Souls Design Works? O que que é isso, cara? Eu não faço... Você comprou o Sonic do Super Nintendo? Cara, eu comprei, assim, já que é pra misturar essas bostas, esses dias eu comprei uma camiseta muito foda, que tá escrito Harry Potter, daquela mochila, né? Harry Potter, aí do lado Obama, aí você tem um Sonic negro escrito 10 na barriga. É genial, é lindo. 10. É lindo isso. É maravilhoso. Inclusive, eu acho que a amanhã eu vou usar essa camiseta, chequem o Instagram que certamente eu vou estar vestido com Enfim, ela. Patrick Leitão, essa resposta. Sonic, Obama, Harry Potter. Vale a pena. É. Próxima pergunta, Matheus Foschini. Queria saber como o Daniel conheceu os manos do Invidust. Como começou a banda? E o Quando Estar Vivo Não Basta foi o único álbum que já ouvi que me lembrou Alex on Fire. É, muita gente falava isso. É, falava isso pra caralho. Ah, mano, a gente se conheceu no colégio, cara. Honestamente, a gente se conheceu no colégio e a banda começou porque a gente tinha uma banda de hardcore melódico antes. E um belo dia a gente falou assim, vamos fazer uma banda pesada? A gente falou, vamos! E daí a gente começou a fazer uma banda pesada. Aí tipo, descobriu, quem consegue berrar aqui? O Daniel, Se pau, eu consigo. Eu conseguia, tá ligado? Eu vi que eu consegui. Daí deu nisso e na... Quando você descobriu que você poderia berrar? Isso foi uma coisa que eu acho que... Eu não sei, foi tentativa e erro. Eu falei, deixa eu tentar. E tentei e rolou, tá ligado? Pode crer. E daí, tipo, a gente descobriu que na mesma época tinha mais umas três ou duas bandas fazendo a mesma coisa também no Brasil. A gente falou, legal, vamos conhecer essas pessoas, vamos fazer esse rolê. E foi, tá ligado? E é isso. Muito colégio. Bem. Muito bem. Enfim, última pergunta, última de todas. Da Augusto Ferrari. O que ele mandou aí? Qual o gibi nacional que vocês recomendam ler? Vocês acham que o Brasil tem espaço para um super-herói nacional? Cara, não só tem espaço, como tem vários super-heróis nacionais. É, inclusive, nessa edição do Gibicon, tá sendo feita uma homenagem à Gralha, né? Ao Gralha, que é um personagem brasileiro já... Um super-herói brasileiro já conhecido. Inclusive, tem até um boneco do Gralha ali que eu achei muito foda. Né? Verdade. Tava pensando nisso. O que você recomendaria de ler? Putz, é foda, hein? Isso daí eu recomendo principalmente os presentes aqui, né? Uhul. Todos nós, acho que... Inclusive, a lembrança de Curitiba, além do frio e da pneumonia, os quadrinhos de todo mundo aqui, levem pra casa. E eu acho que, sei lá, vai virar muito, parece coisa de... politicagem, mas eu gosto muito realmente dos trabalhos da galera do Pandemônio como um todo. Sim, totalmente. Né? Então, tipo, vocês acham que eu tô falando só pra puxar saco dos meus amiguinhos, mas não, leiam. Mas é uns trampos foda. Leiam, julgam por si, mas é porque eu realmente gosto, né? Eu acho que são trabalhos muito, muito bem feitos, assim, acima de tudo. E qual o gibi nacional? Tem que ser nacional? Putz, eu gosto muito de Laerte, né? Não consigo sair muito do óbvio também, né? Eu acho, assim, difícil, né? Esses caras são... Aliás, se você quer conhecer quadrinhos nacionais, precisa ler Os Três Amigos. Tipo, sim, não só o trampo deles juntos, mas tipo, a obra dos três, sim, amigos. Assim. Eles representam muito, não, do que é o espírito quadrinista brasileiro. Você vai descobrindo, né, que tem muita coisa boa no Brasil, sabe? Você não, realmente, você não precisa sair pra fora pra achar trampo bom. Só dos independentes, né? Esses coletivos de independente, Pandemônio, Beleléu, Samba. Cara, nossa, pega e dá uma olhada no trampo desses caras, vocês vão ver que é bem legal, velho. O pessoal de Sampa. É verdade. Muito bem, então estamos terminando. A crocância foi crocante. Bem crocante, foi crocante pra caralho essa crocância. Eu acho que tá na hora da gente finalizar essa bodega. Vamos acabar, porque tá tarde já. Então vamos acabar. Muito bem, estamos finalizando o Navio Pirata. Vamos começar com as dicas. Dicas! Muito bem, uma coisa que vai ser o Ugrazine no CCSP, dia 20 e 21 de setembro, que é uma feira de zine, né, Riot? Como é que é essa história? É uma feira mais focada em fanzine, né? Fanzine no geral, não só de quadrinho, mas outras coisas, mas vai ter muito quadrinho lá. E eu e o Lipão, a gente vai dar uma oficina lá, então. É muito aberta pra qualquer um, sabe? A ideia é que qualquer um pode fazer quadrinho. Então, realmente... não desenho. Nunca fiz quadrinho. É pra você. Quero fazer quadrinho. Já faço quadrinho pra você também. Bem democrático. Pra todo mundo mesmo. Uhum. Animal. E, cara, aproveitando já, faça o seu jabá. Diga aí onde pode. As pessoas podem encontrar mais Riot. Então, atualmente, principalmente lá no Catarse, que tá todas as minhas publicações. Porque fora dali já tá tudo meio que esgotado, né? Então, minha coisa nova, que é o manual da Autodestruição 2, você consegue achar no site para comprar separado. E no Catarse tem as opções também para comprar por lá. Né? Já ganhei um jabá no outro programa, mas, né? Vou aproveitar a oportunidade de novo e retiro as 4 no Catarse. Muito bem. E, Raoni, você também tem uma outra dica aí? Como é que é esse esquema? Eu tenho uma dica, são duas partes vinagre, uma parte limão, sabe, limpa o seu box assim de uma maneira que é tudo que o Veja sempre quis ser, na verdade. Dica maravilhosa. Tem outra dica, aliás, essa é mais sem graça, né, eu prefiro coisas que limpam o box. Mas a BBC fez uma série de documentários recentemente, nem sei se recentemente, na verdade, eu descobri recentemente, que chama... Sound of Cinema, The Music That Made the Movies. É uma série de documentários de, acho que uma hora, mais ou menos, sobre a história da trilha sonora do cinema. E é genial porque eles mostram os caras que revolucionaram o rolê, sabe? Que fizeram temas pros personagens, que expressavam, tipo, partes da história na trilha sonora. Até desde quando o bagulho era branco e preto até hoje, quando os caras usam música eletrônica e tal. Pode crer. É sensacional, os caras falam de música de um jeito espetacular, assim, que você realmente, tipo, você não consegue enxergar do jeito que eles enxergam, sabe? E é incrível. E são 3 episódios e eu queria que fossem 87, tem assim, na internet? Sabe? Susto, assim? Tem na... Adivinha? No YouTube? Barraca do Tio Torrent, a melhor barraca. Melhor barraca, então sempre ali presente. Vocês podem procurar ali, 720p, o bagulho tá 10. Louco. E também, aproveitando esse embalo, né? Tem também pra quem tá acompanhando aí, certamente o Convés e tudo mais, já deve ter visto eu falando sobre esse assunto, que é o Digging in the Cards, que é um documentário novo lá da Red Bull, produzido pelo pessoal da Red Bull Music Academy, que está no momento em Tóquio, no Japão. E é um documentário que tenta não só resgatar, mas tenta apresentar e mostrar, assim, dar crédito a um bando de compositores e músicos fodas que, tipo, influenciaram não só a gente que está aqui, mas tipo, toda uma geração gigantesca de músicos de música eletrônica e de hip hop e de todas essas coisas e tal. E é muito bacana, eles vão atrás desses compositores japoneses, eles vão tentam explicar quais foram as ideias que eles tiveram por trás de cada uma das trilhas que eles fizeram e tal. E o documentário, eu já tô assistindo, tô acompanhando, é maravilhoso, assim, é uma coisa bonita, coisa linda de Deus, assim, sabe? Então acompanhem que isso está rolando e tudo mais. E essas foram as dicas, né? Essas foram hoje, as dicas. As maravilhosas dicas. Limpe seu box. Limpe seu box. A música de hoje foi escolhida pelo Riot, como a gente tinha falado. É um maravilhoso At The Driving Pattern Against User, né? Que é uma, acho que se não me engano, uma das primeiras músicas do CD. Você ouviu bastante, né? Esse álbum, lembra? A gente ouvia pra caralho, né? Cara, a gente ouvia bastante At The Driving no geral, tá ligado? É. Era uma banda que eu ouvi pra cacete, assim. E depois foi. Mars Volta também, eu ouvi pra caralho. Também, né? Mars Volta é uma belíssima banda. At The Driving, sei lá, mudou. It changed the game, man. Mudou o jogo. Foi muito louco. E isso uma bela seleção real. Do Sr. Riot. Muito bem. E também, quem quiser mais Max Rebo, quem acompanha a gente, você que está ouvindo aí, acompanha a gente no Instagram, que estamos botando várias coisas lá durante a Gibicon. Nosso Instagram é facinho, Max Rebo HQ, tudo junto. Nós também temos o nosso Twitter maravilhoso, arroba Max Rebo _. Nós também temos o Convés da Max Rebo, é só procurar lá no Facebook Convés da Max Rebo, que você vai achar super fácil. E se você quiser sempre mais Max Rebo na sua vida, o tempo todo, a todo momento, a qualquer instante, vá para o maxrebo.com, que é fácil de decorar, é fácil de explicar para sua avó, é fácil de explicar para os seus primos. É maxrebo.com, temos tiras de segunda, quarta e sexta, que devem voltar em breve, né? Porque a gente deu essa pausa por conta da Gibicon. Do Gibicon. Mas deve voltar em muito breve. Nós temos também o Navio Pirata, que você está escutando todas as quintas, apesar de hoje ser uma sexta-feira, excepcionalmente. Mas foda-se. E também temos agora o canal da Max Rebo, com vídeos direto lá, é só acessar Max Rebo TV no YouTube. E também sempre a boa e velha Max Rebo, toda primeira terça-feira do mês. Exatamente, lançamos que a última, lançamos uma esta semana. Você pode explicar um pouco sobre essa Max Rebo, Daniel? Essa última Max Rebo foi... É bem simples de explicar, são grooves boludos. Isso. Foi coisas pra fazer o seu esqueleto mexer. Exatamente. Então, muito bem, muito obrigado, Riot, por ter vindo. Porra, foi maravilhoso. Foi de verdade, assim, um orgulho muito grande ter você no nosso programa. Pô, fazia tempo que a gente queria botar você no navio, cara. Então, pô, últimas considerações aí pra galera da Max Rebo. Não, só queria agradecer. Pra mim foi muito, muito legal participar, porque eu acompanho os trabalhos de vocês desde o Amigos do Fórum, né? As tirinhas também desde antes de ter o podcast. E eu acho muito, assim, eu espero que realmente o trabalho de vocês aí continue bombando, né? Mandei um abraço pro Mussa, eu não pude conhecer ele pessoalmente. Mas é isso aí. E pro Vandep também, e a turma toda, que vocês estão crescendo, a família tá crescendo aí. E brigadão, sucesso aí pra todo mundo. E bucaneiros, tragam mais bucaneiros, vamos aumentar esse fandom Max Rebo. Exato. Muito bem, muito bem. Então, muito obrigado. Nós ficamos por aqui e até semana que vem. Até. Falou. Stuck in limbo, abduction. Well, no way through destiny. Well, no way through destiny. Well, no way through distant earth. Well, no way through distant earth.